Unesco. 30ª Bienal Internacional de São Paulo. Cultura FM, Cultura Brasil, Mobile Radio BSB. Supertônica. Supertônica. Supertônica. Música acima de qualquer suspeita. Programa com Arrigo Barnabé. Um disco para entendidos. Vou-me embora pro sertão, ô viola, meu bem, ô viola. Eu aqui não me dou bem, ô viola, meu bem, ô viola. Sou empregado da leste, sou maquinista do trem. Vou-me embora pro sertão, que eu aqui não me dou bem. Ô viola, meu bem, viola. Ô viola, meu bem, viola. Ô viola, meu bem. Viola, meu bem, anônimo, Edith Oliveira, voz e prato, Luciano Oliveira, pandeiro e atabaque. Risco no disco, Caetano Veloso, Araçá Azul, 1973. Araçá Azul, um clássico do tropicalismo. Aqui comigo o maestro Júlio Medalha, que vai comentar essa experiência do Caetano Veloso. Júlio. Bom, eu não estava mais morando no Brasil nessa época, né? Em 1970 eu voltei para a Alemanha, fiquei trabalhando lá mais 5 anos, mas recebi esse disco lá com o maior prazer e notei que o Caetano, apesar de ter ficado não sei, me lembro quanto tempo, fora do Brasil, e depois voltou para o Brasil para reiniciar a carreira, ele veio com força toda, com vontade realmente de seguir aquilo que ele chamava de linha evolutiva, que na realidade era uma espécie de área inteligente da música popular brasileira que se preocupava com tanta coisa, e por isso ele até colocou o disco, no disco a frase é um disco para entendidos. É. Você acompanhou na época o lançamento do trabalho do Walter Franco? Eu tenho a impressão que o trabalho do Walter Franco estava na cabeça do Caetano. O arranjo fui eu que fiz, o arranjo da música. O Cabeça? O Cabeça. E depois eu fiz Muito Tudo para um festival da TV Globo em 75, quando aconteceu outra vez aquela abertura, e a Globo fez um festival chamado Abertura, e eu fiz arranjo da música Muito Tudo do Walter Franco. Quer dizer, aqui a gente sente que isso ecoou no Caetano, né? É uma preocupação com esse tipo de... Foi muito engraçado, porque a gente, quando surgiu o Walter Franco naquele festival, a música dele era muito, digamos assim, provocadora, né, pela sua linguagem, que tem muito a ver com esse Caetano do Araçá Azul. E o pessoal da chamada TFM, que o Augusto de Campos chamava, né, tradicional família musical, caiu de pau em cima, achava que ainda tinha resquício daquele reacionarismo no final da década de 60, né? E que o pessoal falava em voltar às raízes e tal. Aí eu falei com o Chacrinha, e o Chacrinha fez para ele instituir um troféu mandioca de ouro, né? Para voltar às raízes. E eu, evidentemente, uma dessa o Chacrinha pegava na hora. Aí ele instituiu o troféu mandioca de ouro. E a gente fez a música Cabeça no programa dele, e o Walter Franco ganhou o prêmio de mandioca de ouro. Vamos ouvir agora De Conversa, Caetano Veloso, Cravo e Canela, Milton Nascimento e Ronaldo Bastos. Bem. Mas. Não, ele disse que não ia. Eu sei. Você tá me vendo, né? Por mim, o tempo passa. Por mim, passa. Morena quem temperou, cigana quem temperou, o cheiro do cravo. E cigana quem temperou, morena quem temperou, a cor de canela. A morena quem temperou, cigana quem temperou, o cheiro do cravo. Morena quem temperou, cigana quem temperou, morena quem temperou, a cor de canela. Morena quem temperou, morena quem temperou, cigana quem temperou, o cheiro do cravo. E morena, a morena quem temperou, cigana quem temperou, Conversando que a gente se entende. De conversa, Caetano Veloso, Cravo e Canela, Milton Nascimento, Ronaldo Bastos, do LP Araçá Azul, Caetano Veloso, 1973. Ô, Júlio, ele gravou praticamente sozinho um monte de coisa aí, né? No... O Araçás Lupus, é. Ele parece que foi pro estúdio, pelas informações que eu tenho. E foi pro estúdio sozinho, pediu um técnico e ficou lá delirando o tempo todo, circulando pelo estúdio, inventando coisas e pondo toda a sua imaginação para funcionar, independente de compromissos com o que se fazia na época, o que havia sido feito ou o que iria se fazer no futuro, né? Inclusive, foi uma coisa muito forte esse momento, que eu acho que foi assim, praticamente o último, tanto esse disco como o disco Construção do Chico Buarque, o Expresso 222 do Gilberto Gil, foi o final de uma era, quer dizer, o final do tropicalismo, a meu ver. Embora eles tenham dito, até no filme que foi feito recentemente, que o tropicalismo já tinha acabado, aí foi a ideia do tropicalismo, que no fundo era um movimento que envolvia tantos componentes musicais e não musicais dentro de uma ação cultural, né? Esse parece que foram os últimos estertores desse comportamento que realmente talvez tenha sido mais provocador e repleto de componentes da música brasileira, né? É uma coisa, para mim, até hoje eu sinto um negócio lisérgico. O Araçás Azul, para mim, é um disco lisérgico, que tem essa coisa, esse estranhamento da familiaridade, né? A coisa familiar estranha, né? A coisa... Enfim, agora tu me acostumbraste, F. Domingues. Tu me acostumbraste a todas essas coisas e tu me enseñaste que son maravillosas. Sutil, llegaste a mí como una tentación, llenando de inquietud mi corazón. Yo lo concebía como se quería en tu mundo raro, y por ti aprendí. Por eso me pregunto, al ver que me olvidaste, ¿por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? Por ti aprendí. Gil Roxinó, Gil engendra em Gil Roxinó, Gil engendra em Gil Roxinó, Gil engendra em Gil Roxinó, Gil engendra em Gil Roxinó, Gil engendra em Gil Roxinó, Gil engendra em Gil Roxinó, Gil engendra em Gil Roxinó. Gil engendra em Gil Roxinó, Gil engendra em Gil Roxinó, Gil engendra em Gil Roxinó, Gil engendra em Gil Roxinó, Gil engendra em Gil Roxinó, Gil engendra em Gil Roxinó, Gil engendra em Gil Roxinó, Gil engendra em Gil Roxinó, Gil engendra em Gil Roxinó, Gil engendra em Gil Roxinó, Gil engendra em Gil Roxinó, Gil engendra em Gil Roxinó, Gil engendra em Gil Roxinó, Gil engendra em Gil Roxinó. Acostumbrastes, de Domingues, Caetano Veloso, voz, violão, assovio e piano. Gilberto Misterioso, de Caetano Veloso, voz, violão, piano, assovio, Tuti Moreno, percussão. O verso misterioso de Souza Andrade. Caetano Veloso, Araçá Azul. Philips, 1973. Disco é Cultura. Ô, Júlio, legal esse violão do Caetano aí, né, no... Tu me acostumbrastes, né? É, até pensei que não era dele, porque é realmente... um violão bastante desenvolvido, né? É. O Gil é que costuma ser o mais instrumentista dos dois, né? Mas aí realmente o Caetano... Aí a gente nota nesse disco a relação deles com os poetas concretos, né? Onde ele joga com os fonemas, assim, de uma forma lúdica. E isso já tinha acontecido também na música do Gil, Bate Macumba, né? Que tem a ver com essa atomização das palavras e misturas e coisas assim. Eu tinha feito... as oralizações dos poemas concretos, E só que a gente fazia em termos de laboratório, assim, em forma de partitura, querendo que as palavras fossem ditas e pronunciadas de acordo com critérios assim, de organização métrica musical. Mas aqui o pessoal tira de letra e faz isso com a maior facilidade num estúdio abandonado aí. E mostrou que realmente aquele pessoal tinha entendido o que aconteceu na época, né? Inclusive essa mistura de componentes aí que a gente viu sai de um tremendo boleirão aí para uma coisa meio concretista e tal, que era o espírito da música da época, de misturar elementos aparentemente incompatíveis e até mesmo antagônicos, né? Isso aí eles souberam fazer como ninguém, sempre recheados de muita musicalidade, porque uma coisa é o comportamento, uma coisa é você pegar um maneirismo de época e fazer... imitar e tentar usar aquilo como um processo de composição. Outra coisa é fazer uma ideia nova, tendo sentido musical realmente profundo. Aliás, tanto é que estamos aqui discutindo depois de 40 anos o disco, né? De palavra em palavra, Caetano Veloso, Vozes Superpostas, inspirado, dedicado a Augusto de Campos. Som, amarela, nil, anilina, amaranila, nilina, lina, rama. Amarandi lanilina lina rama anilina soma mulher assim mesmo, desafinada, quer essa mulher assim mesmo, desentuada, quer essa mulher assim mesmo. We'll be right back. de cara, Annie Gordon e Caetano Veloso. Quero Essa Mulher Assim Mesmo, do genial Monsueto Neves. Lani Gordon em guitarra, Tuti Moreno bateria, Moacir Albuquerque baixo, Caetano Veloso voz. Supertônica, na 30ª Bienal Internacional de São Paulo. Cultura FM, Cultura Brasil, Mobile Radio BSP. Ao vivo, na 30ª Bienal de São Paulo, Supertônica. E vamos virar o disco, lado B. Risco no Disco, Araçá Azul, por Júlio Medalha. É bom avisar, né? Porque a molecada que tá aí não sabe o que é de LP, né? E saber que tem que disco se virava, que tinha o lado A, o lado B e o lado da sacanagem também, porque havia também, assim, dos discos já, muita coisa que não se pode contar aqui no programa de Bienal aqui, que é uma coisa tão séria, né? Mas adorei essa guitarra do Lenny aí. Aliás, eu encontrei com ele outro dia, assisti um show dele, e ele tá bem, realmente, felizmente... Ele superou uma fase aí, que aquele momento psicodélico excessivo da vida dele lá, a gente estava pensando que ele não ia sobreviver muito tempo. Mas, felizmente, o Lenny maravilhoso está por aí, com a mesma energia de sempre, né? E ele representou exatamente a liberação, né, da música brasileira para esse tipo de sonoridade que chamava-se som universal na época, né? Que começou na música brasileira, modéstia à parte, com um pouco da minha contribuição, quando... O Caetano, quando ele quis fazer... Nós estávamos fazendo aquele primeiro disco dele que tinha a música Tropical, e a segunda música era aquela música chamada Alegria, Alegria. Eu marquei um encontro com eles aqui no Beco, numa boate que existia aqui na Bela Sintra, para combinar o arranjo de como fazer. E eles imaginavam que eu fizesse um arranjo semelhante ao do Tropicália, com trompetes, violinos e instrumentos tradicionais, etc. E me pareceu, na época, aliás, não foi fácil, não foi difícil convencer ninguém, que o grande barato daquela na música Alegria era o fato de ser uma marcha-arranjo convencional, absolutamente linear, mas executada com aquela sonoridade da época, a sonoridade que chamava-se de som universal da época. Seria o som do rock, no fundo, que seria o som das guitarras elétricas e baixos elétricos, dos instrumentos ligados diretamente na mesa e não mais na mão do executante. E o resultado disso foi que naquele festival de 67, na primeira vez que a música foi executada, o Caetano entra para cantar Alegria, Alegria, quando ouve-se aqueles acordes bem distorcidos de guitarras elétricas, com um grupo parecendo assim um grupo de rock internacional, para o Caetano depois chegar e começar a cantar sem invento, sem documento. Aí o pessoal desancou numa tremenda de uma vaia que praticamente não se ouvia mais. Agora, nos 3 minutos de duração da música, o público foi transcodificando as ideias assim, e eles entenderam, quando chegou no fim da música, que era para se liberar a música popular brasileira para esse tipo de som, e o Caetano Veloso então saiu aplaudido do Alegria, Alegria. Caetano Veloso, Araçá Azul, um disco para entendidos. Bola de Nieve, Hermínia Silva, Clementina de Jesus, Dina Hilton, Dona Morena. Sugar Cane Fields Forever. Thank you.

Só pra passar fevereiro em Santo Amaro. Sugarcane Fields Forever, Caetano Veloso, Canaviais para Sempre. Júlio, aí os canaviais. Bom, eu passei um fevereiro em Santo Amaro. Eu estava morando na Alemanha nessa primeira metade da década de 70 e eu vim fazer um filme para a TV alemã que se chamava Canta Brasil, lá na TV alemã, com esse nome, Canta Brasil. E selecionei uma série de músicos brasileiros expressivos da época e fui fazer exatamente uma gravação lá em Santo Amaro, onde tinham essas edites maravilhosas que num pratinho desses de botequim faziam essa coisa maravilhosa e cantavam esses riffs folclóricos, essas músicas que elas têm na cabeça da tradição já de mil anos, né? Eu só me lembro que eu tinha uma gripe astronômica quando cheguei aqui no Brasil, tomei todos os remédios do mundo e não havia jeito da gripe passar. Quando nós chegamos lá em Santo Amaro, estava lá também Maria Bethânia, estava toda a família do Caetano, e passamos uma noite inteira cantando esses sambas de rodas com esses pratos aí, e rapidinho, no dia seguinte, essa gripe tinha passado, porque essa música e essa provocação desses instrumentos e aquelas pessoas cantando, aquelas velhinhas cantando esse negócio, foi uma das emoções mais maravilhosas da minha vida, que aqui aparece misturado com todos esses sons urbanos aí, que fez parte desse disco maravilhoso, que, aliás, me fez voltar ao Brasil. Depois eu conto o resto. É mesmo uma peça de resistência essa aí, né? Uma peça longa, né? Movimentos um testamento aí, né? Quase, né? É. Onde vários As coisas vão acontecendo assim numa trajetória, né? Misturando o imisturável. Supertônica. Risco no disco. Uma talvez, Júlia. Uma talvez, Júlia, não. Uma talvez, Júlia, não tem. Uma talvez, Júlia, não tem nada. Uma talvez, Júlia, não tem nada a ver. Uma talvez, Júlia, não tem nada a ver com isso. Uma Júlia, um quiçá moreno. Quiçá moreno nem. Quiçá moreno nem vai. Quiçá moreno nem vai querer. Quiçá moreno nem vai querer saber. Quiçá moreno nem vai querer saber qual era um moreno. Talvez, Júlia. Uma talvez, Júlia, não. Uma talvez, Júlia, não tem. Júlia não tem nada. Uma talvez, Júlia não tem nada a ver. Uma talvez, Júlia não tem nada a ver com isso. Uma Júlia, um quiçá moreno. Quiçá moreno nem. Quiçá moreno nem vai. Quiçá moreno nem vai querer. Quiçá moreno nem vai querer saber. Quiçá moreno nem vai querer saber qual era. Júlia Moreno, Caetano Veloso. Supertônica ao vivo na 30ª Bienal de São Paulo. E agora, épico. Revistas de Walt Disney contra a poluição. Ei, teto. Smetaki, Musaki, Smetaki, Musaki, Smetaki, Musaki, razão. Sinto frio, nordestino do Brasil. Vivo entre São Paulo e Rio, porque não posso chorar. Faço, não peço, tenho direito ao avesso. Gostei todos os fracassos nas paradas de sucesso. Caetano Veloso. Essa faixa é a geleia geral, né? O Caetano foi pra rua, né? Foi lá, se plantou provavelmente na Avenida Ipiranga, onde ele morava, na São Luís, e começou a cantar e começou a gravar isso aí, né? E depois misturou com tudo que havia. Quer dizer, aí era tudo possível. Poluição no sentido filosófico, né? Quer dizer, a mistura de tudo. Tudo vai pelos ares, como a Tropicália foi, na realidade, né? Enquanto a Bossa Nova foi uma implosão da música brasileira, né? Fazendo a coisa ser filtrada ao máximo possível. O Tropicalismo foi exatamente o contrário, uma explosão da música brasileira, onde tudo se misturava de forma absolutamente irracional. Então, essa presença dele na rua, cantando a música, ele está em plena Avenida São João, provavelmente, ou sei lá onde, cantando uma coisa do lado de cantador nordestino, lá de Santo Amaro da Purificação, onde ele veio. De repente, é interrompido lá por uma marcha triunfal, lá aparece a abertura de filme de James Bond, feito pelo Rogério. Então é a chamada geleia geral, levada às últimas consequências. Supertônica, Risco no Disco. Araçá Azul, por Júlio Medalha. Como é que é ouvir agora esse LP, Júlio? Bom, ele é agora para mim como foi na época. Eu, inclusive, morava na Alemanha nesse tempo. Estava lá regendo as minhas filarmônicas de Berlim, fazendo a minha música erudita e sempre em contato com o Brasil. E quando eu recebi esse disco, aí acho que foi 74, se não me engano, eu fiquei impressionadíssimo. Falei, poxa, a música brasileira continua naquele mesmo pique, né? Quer dizer, que eu havia deixado no final dos anos 60, quando viajei. Não foi por razões políticas, não fugi da ditadura, não. Fui porque quis e porque tinha outras coisas para fazer na época. Estava naquela dúvida, quando vim para cá, para o Brasil. E me lembro que depois de algum tempo de raciocinar muito, e ouvir muito esse disco aqui, eu ouvi uma gravação feita na Bahia, onde Chico e Caetano cantavam junto num show que eles fizeram lá no Teatro Castro Alves. Como é que se me Deus dará, uma coisa Deus, assim. Deus lhe pague, não? Diz que Deus dá. E a maneira como os dois cantam, com uma dramaticidade o negócio, né? Eu fiquei tão arrepiado que eu liguei para tinha uma agência da Varig, lá onde eu morava naquele tempo, lá em Baden-Baden, e comprei a passagem e voltei para o Brasil. Aí cheguei aqui, levei um bruto de um susto. que não era nada daquilo que eu imaginava. A década de 70 foi uma década linear, bolorenta, aboleirada, período horrível, por isso que, inclusive, eu escrevi muitos artigos no Pasquim, cheios de ódio, né? Porque, não por ter vindo para o Brasil, mas porque tudo isso que esse Araçá Azul representa não tinha na música brasileira da época, e os próprios autores dessa música estavam muito felizes com os grandes shows no Canecão, em outros países, em outros estados, e a música brasileira foi um horror nesse final da década de 70, que só veio a acordar depois com a chegada da geração Arrigo Barnabé. Júlio, para mim esse disco tem uma angústia, né? Certamente, né? Certamente, mas quando a gente sente que está chegando, uma era está chegando ao fim. Essa aqui é a grande verdade. Porque não era possível manter o arco tenso durante muito mais tempo, como dizia o Dante. Né? O Araçá Azul, o título, é um sonho que o Caetano teve. Ele subia no araçazeiro procurando a melhor fruta. E ele viu um araçá azul, uma única fruta lá no meio das outras. Né? Parece que araçá é goiaba. Isso, né? Na manhã. E aí diz que a Bethânia falou, não pega o araçá azul, deixa ele aí. E aí ele fez o araçá blue. Araçá azul é sonho segredo. Não é segredo, araçá azul fica sendo o nome mais belo do medo. Com fé em Deus, eu não vou morrer tão cedo. Com fé em Deus, eu não vou morrer tão cedo. Com fé em Deus, eu não vou morrer tão cedo. Araçá azul é brinquedo. Araçá Blue, Caetano Veloso. Júlio, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Novamente, muito obrigado. Até uma próxima, hein? Eu que agradeço, quando quiser. Até o próximo Risco no Disco. Supertônica, série Risco no Disco. Programa com Arrigo Barnabé. Produzido e editado por Júlio de Paula. Locução, Tereza Lima. Estágio em produção, Marcelo Palmeira. Finalização de áudio, Jonas Bissev. Uma realização, Cultura FM de São Paulo, Rádio Cultura Brasil, Mobile Radio BSP. Supertônica na 30ª Bienal Internacional de São Paulo, 2012.